sentí aquí y piqué porque... Ya sabe, pra você ligar essa hora. A sua foto não condiz com que cê tá dizendo. Eu quero ouvir agora, vá! Achou mais um amor comum que não chega aos pés da nossa história. Mas eu achei e ele fez o que cê tá me prometendo agora. Vá! E ele ele falou pra eu te falar que se você não tá fazendo amor, a gente tá. E ele tá no viva voz. Ele falou pra eu te falar que se você não tá fazendo amor, a gente tá. Ei. Eu bebo e choro até amanhã de manhã, papai, de no play. Se ligar essa hora, a sua foto não condiz com o que cê tá dizendo agora. Achou mais um amor comum que não chega aos pés da nossa história. Mas eu achei e ele fez o que cê tá me prometendo agora. E ele tá no vivo, eu quero ouvir. Ele falou pra eu te falar que se você não tá fazendo amor, a gente tá. E ele tá ouvindo você falar de nós. Ele falou... Ó, amanhã como é que tá? Amanhã tem água hoje. E se você não tá fazendo amor, a gente tá.